andrecidismoral.com.br. Uma noite de aventura. Já pra começar, pode vir jogando a bunda. Já pra começar, pode vir jogando a bunda. Joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda. Vai, vai, vai, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda. Prepara. Jogando, jogando. Joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda. Sola, sola, sola, vai. Tá de mochila. Já pra começar, pode vir jogando a bunda. Já pra começar, pode vir jogando. Vai, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda. Vai, vai, vai, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda. Joga, joga, joga, joga. Vai, joga na bunda, joga na bunda. Joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda, joga na bunda. André Cidis, o mural de Ivo Coara. André Cidis, mural.